A Romeu mais Franco Juliette, confirmar de metrô. É o Chexo, modo Charlie, não recebo mesmo. Ana, já tem o teu B? Fala, Luz 5197, está pronto para o curso de estacionamento, posição 1 no Luz. Recuando 97, está autorizado, chame táxi. Autorizado para o curso de estacionamento, chame táxi, posição 5197. Salvador, está autorizando o avião, autorização Galeão. Autorizando o avião, está autorizado. Galeão, 340 nível, via P9857 até Moço. Decola da 1 nos horas, saída da El, Leda e após de Lepirume, o controle 120.8 e o transporte 5177. 340 para 9857 para o Galeão, da El, Leda e Irume, 5177 para o transporte 120.8 no controle. Está no portão número 612, informa Sérgio Juliette, vai reportar para o pushback, está 3191. 3191, cotejamento correto, pode paciente. 06, for the departure 120.8. Good day, sir. Recife 12685, alterno 12545. 12625, obrigado. Departure, good morning, edge 267 on Dale departure, passing 1800. 17. Decola, controle 120.8, torre 1895, transponder 0160. 3GH267. Utilidade correta, cotejamento, chama a torre para acionar. Salvador, 1094, posição 10, pushback, estacionamento. 1094, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 1094. Papa Romeu Alfa, Golf Charlie, chame o centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 1260? Irmão. É, decolagem. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 0162. Qual o problema, gente? Lula? Gente, Whisky Kilo Zulu, cotejamento está correto, chame a torre para acionar. O meu Mike é com o Juliette, não atraso do conhecido do controle a reportar, tem a frequência livre, bom voo. Guarde, voando 395, tráfego à retaguarda. Sol azul, 5197, está com 125 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, plano total. Alterna, Serra Bravo, Serra Romeu. Tente azul 5197, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. Torre 1895 no ponto de espera, azul 4197. Evan, confirm flight level from the not receive your child boat. Yeah, we are crossing 109 to Philadelphia 420. Okay, yeah, computer, go 67, check your equipment, do not receive your child boat. Yes, ma'am, we just switched it. Yeah, 18, 9, 5, 2, 1, 0, 9, 4, go. Delta Golf 667, now I receive your child mode crossing at level 110. We do confirm, ma'am. So, go no 395, autorizado push bag at the net, chame taxi. To final 432. Roger. 1-5. Delta Golf 67, contacting our receive center on frequency 125.1, backup 123.8. 25.1, backup 23.8. Good day. Good day. Salvador, bom dia, 1864, SN 224. 1864, SN identificação, via chegada a Mário, despara o nível de voo 06220, a gente 1096. 1096, via. Mário, Júlio, chame na Oscar. 758, passando identificação, voo na proa do Serra Vitor 366, descida para o nível de voo 050, chegada Mário. Vai voar na proa ou vai fazer a Mário? 2758, autorizada a chegada a Mário, autorizada a proa do Serra Vitor 366, descendo para o 050, ajuste 1090. Ajuste 1016. Abatado S Delta Fox, autorizado Morro de São Paulo, New Bay, corredor Axé, pista 17, controle 120.8, torre 1895, e o transponder, acione o 0164. Rafael, após 2 mil pés, autorizada por Edilita. Ok, 320, após 2000, direto letra, o azul 51 no dado 7. Falta só com reto cotejamento, no pátio 5, chame a torre de posicionamento, pelo 201. Gente, boa viagem. A Juliette, como é que é? Salvador, boa tarde, obrigado. 9237, informação de volta para o centro do mundo, localização. Ok, aguarde um instante, cópia azul 9237, a saída é Bael, inicialmente da Oleda. Da Oleda é vazando, azul 9237. Para o táxi, eu vou 1-3-9-1-8-3 a bordo, 4 horas e 7 minutos, não pode ser um pé de cabelo. Lisbona 395, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera down 02895 a torre, e confirmando é 4 horas e 40, é isso? 0414, 4 horas e 14. Ah, ok, gente, 4 e 14, então, boa viagem, vamos no trem na frente. Tá, tá bom, é autorizado táxi via Índia, não ponto de espera down 02895, no trem na frente. Tá, pronto pra cópia? 9237, pronto. É autorizado o Santo Dumont, nível 320, via rota do plano, apelo do voo 44, aldeia, após, segue conforme, cola da 10, saída da El, Leda e após Porto Seguro, vai interceptar o apelo do voo 44, controle 120 decimal 8, e o transponder 5415. Sete na borda, após 2000 vai voar a borda, o gol 094. Salvador, Cetona, lado 7. Siga. Recita quando possível, direto no ótimo. Mais coordenação com o centro azul 5197. Utilizado Guarulhos, 320 nível, via UP Zulu 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída da EL, a transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5406. Lisbona 395 autorizado, pista 0ML decolar, vento 1,00 graus, 1,01. Autorizado, Bacana, decolar, 5,00. Isque, Kilo, Zulu, chame na Taxi Rocha. Na ME200, aciona a identificação, via chegada mar e deixa para o nível de voo 06200, ajuste no 016. Via chegada mar para o 060, descendo a 6280. Como 864, desce para 4000 pés, ajuste no 016. 4816, como 864. Eu tive a tia da Kilo, aguarde para a transferência com a torre. Salvador, para passar com o vice-presidente, o Loro de Escuta, mas tem 1000 pés na proa de Ribeirão. Catango Vitorino e Juliette, confirmando na proa do Timers. Aqui, está no perdoado, reforma proa da Maravilha, Juliette. Catango Vitorino e Juliette, mantenha 5 pés iguais, 1 no meu pé do corredor Axé, reposta no farol da Barra, possível seu chamado para a Controle de Salvador, muito bom dia, ó, no 395, falou 1500 pés, vida da El. Bono 395, contato radar na decolagem, chegou para o nível de voo 360, saída da El, após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000, direto Leda, Bono 395, vindo para os 360. Mas o 5197, chama o centro Recife em 1251, alterna 1238. 251238. Vindo direto, pressiona os 42. Copiado no 342, Vitorino e Juliette. O 094? Bono 094, avai por relação. Sim. Catango e Juliette, cadê de quilo para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre 18 do final 95. Quilo e chama a torre 35. 208, bobo. 208, beleza. Torre, Juliette, cadê aquilo? Possível, cadê aquilo? Tá na proa de Ceasa, mantendo no Biguento. Vai sobrevoar o Sierra Vitor 366, iniciando o procedimento. Autorizado o final do procedimento, aguarde para a transferência com a torre, azul 2758. 2758 vai aguardar a transferência. Eu sou o Rodolfo de Almania, aqui do Papa Romeu Zulu Índia Bravo, decolador 7, apenas 5,7 metros, por escuta. Papa Romeu Zulu Índia Bravo, mantém-se em condições visuais, 1,000 pés no corredor Axé, reposte na fora da barra. Reposte na fora da barra, Índia Bravo. 1,094, chama o centro Recife em 1,2685, alterna 1,2545. 2,85, 2,545, 1,094, bora vim. 1,20 graus, 1,09. Chame a torre na frequência 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, um bom dia. Bom dia, bom dia. 58. Bom, no 864, autorizado, descida para 2500 pés, reposta para Serra Vitor 366, autorizado, sinal para o seguinte. Sinal. X no 372, com 1016 na juiz. Como zero no meio, reportará no 372. Quatro zero meia zero, acima identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 0620, ajuste no 0160. 6200, deixa para o nível de voo 050. Estaneia 6200, 05050. Controle de Salvador com aquele cordial, bom dia. Está passando o esquilo Lulu. Está passando o esquilo Lulu, mantém visuais, 1,000 pés no corredor Axé, hoje o chão no 090. Seria possível 2500, 6, na magnética 245 de Salvador, tá? Patango Whisky Kilo Zulu, autorizado, atenção a 2500 pés, na proa do destino. Muito grato, Kilo Zulu, na sua escuta permanente. Circuito, então, no tráfego, Cessna 182, espera visual no setor norte, não interfere na sua aproximação, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 1, 1-0 graus, 1-0 norte. Ok, está livre o pouso por 2758, não tem tráfego à vista. Está passando o Zulândia Bravo, quando possível ser chamado de pouso? O Zulândia Bravo está chamando pouso ao 1-3, 4-8, Júlio Bravo. Então, 3-4-8, copiar. Forte, chame na papá. Minha torre nave, chame a torre na sequência 118, decimal 95. Boa tarde, 95. Papango, o uísque se livrou quando possível ser chamado para pouso. Pouso do uísque. Kilo Zulu, chamado para os Sono 350. Sono 350, copiado. Siga. Chame Centro Recife em 1251, alterna 1238. 251-238, zona 395, obrigado, bom domingo. Bom domingo. Vamos lá, backtrack após o pouso. Chama 016, autorizado final da Renata, reporte passando o final de 3-6. Ok, direto 2510, convite 16. Botarei passando o final de 3-6, caminha 2-0, autorizado 16. 2-16, continue agora de pista 10 livre, um Airbus da TAM, prestes a interrolagem. 7, livre, 1864. Azul 2758 no solo 28, Olivrar, chama 219. 219, 2758. Pista 10, decolagem autorizada, vento 1, 10 graus, 109. Decolagem 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Posição 3 no meu, 2, 7, 4. Eco Delta Fox, via pista, reporte alinhado na cabeceira no 7. Atento ao 182, táxi no tabaco. Sim, em seguida para 2510, um papai 34. Posição 6200, restrito 3500. Papatango Whisky, Kilo Zulu, informa o tráfego 12 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 060 em descida para 3510, um Airbus 320. Entre o Kilo Zulu e Papatango 2500, fica na frente atrás. 1-0-1-0-1-8-4. 3-1-9-1-2-4-2-2-9, controle Salvador 208, no voo. Bom dia, 3-1-9-1. 3191 decolando, passa mil pés. 3191, contato radar na decolagem, subavia saída da Delta nível 2340. 340, tá visual aqui com o terreno, pode voar direto Leida da presente. 3191 após 2 mil pés, autorizado Leida. Leida, 3191. Falou, bom dia, 863. 6337, ação de identificação, via chegada Bonf, deixa para 4 mil pés, destino 016. 4.016, via Bonf, 6337. Eco, Delta Fox, ciente, atento à possibilidade de ter a turbulência do 37 da Lagoa agora cruzando o eixo da pista na 7, quando pronto, pista na 7, vento 120 graus com 109. É o Delta Fox. SG3500, Senai 6200, tráfego superado, 2 para 2500 pés, reporte passando para a Vitor 366. 2500 autorizado, reportarei passando 366, Senai 6200. Salvador, bom dia. Voo 962, está formação dele. Voo 962, acione identificação, e cada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Acionamento Mari 050, como eu sei. Voo 962. Neto, já tem o problema? Neto, vai acionar, Quilo Romeosca. Eco Delta Fox, Decolar 231, acione o transponder 0164, chame 208, é o controle Salvador, tá vendo? Transponder acionado, 0164, vou chamar o controle 1208, mas é Eco Delta Fox. Bom dia, voo 556, 556, aqui na direção Galeão. Fox, mantenha 5 visuais, o número 10 no corredor Axé, reporte na Faradamar. Senhora da Presente solicita acender para 2500 DCT de Chino, Eco Delta Fox. Tango, Eco Delta Fox, autorizada a subida para 2500 pés na Pro de China. Na Pro de China, acendendo para 2500 Eco Delta Fox. 08 57 Bolo, agora 10 aí é o Vida Ilume 08 543 3, Bolo 556, chame puxa de abastecimento. Reportar a foto, 556. Já assinado o procedimento RNAV, chame a torre em 198 decimal 95. 2, 198 95, chame a 6200, uma boa tarde. 9237 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. 9237. Ok, desce para 2503, o programa de sobrevivência autorizado, 4020. 4060. Tango Whisky Kilo Zulu, 20 milhas sudeste de Salvador, mantenha nível de voo 025, teve o radar encerrado, tem a frequência livre. Controle de estado 3191, poderia levar a porta segura ou da gel? Estado 3191, não mantém a terceira saída. Pode. Capatango Eco Delta Fox, confirme seu sinal para pouso. 5. Eu vou passar. 1, 2, 3, 5, 0. 3, 5, 0. Kilo, Romeo Oscar, está autorizado o táxi via Papá, pista 97, reporte alinhado e pronto. Na cabeceira, Kilo Romeo Oscar. Chame pronto na cabeceira no 7. Sua azul 4207, 125 a bordo, 4 horas e 30 até na Ribeirão 3. Está autorizado o táxi pelo pátio e Índia. Eu posso esperar dar 1-0, torre 1895, você vai seguir um Embraer da companhia. Pátio Índia, ponto 0895, comunicador de rádio Embraer da companhia, 4207. Só Papa Lima, Lima, Fox, bom dia, pro lado do pacote. Alterna 1238. Obrigado.

condições visuais e um milésimo corredor axé, reporte quando no fora da barra. Reporta fora da barra, ativa a BOS. Teste portão 8-6202. Controle, se possível, da presente. Confirma. Salvador, aqui 9237, ponto de espera no 03. Azul 9237, mantém o ponto de espera, reporte visual, companhia na final. Mantendo o ponto de espera no 0 e visual, quero mais. Ok, tá autorizado ali, mantém após o pouso da companhia, azul 9237. Após o pouso da companhia, autorizado ali, mantém o ponto de espera. Papango Kilo Romeo Oscar, informação sobre modulada, não consigo compreender. Papango Kilo Romeo Oscar, informa incompreensível a transmissão. Kilo Romeo Oscar, se possível, lá presente, solicita a descida a 2.500. Gente, o Papatango Kilo Romeo Alfa, autorizado subir para 2.510, na prova do destino, reporte 2.0.000 em Salvador e o seu estimado de posto, quando possível. Controle, considerando a solicitação, o Kilo Romeo Alfa conseguirá agir eleitoral, mantendo o número 10. Gente, Kilo Romeo Alfa, mantendo o número 10 e a... Corredor Axé, reposta para a barra. Voltará para o Kilo Romeo Oscar. Conta quando possível ser estimado para pouso. Zero e cinco da próxima. 0.5 da próxima, copiar. Ou no 62, confirme sua velocidade indicada. Está em velocidade 2.609, sem sinal, iniciando redução, bom, 9.62. Bom, 9.62, reduz a velocidade para 2.109. 2.109. Tango Echo Delta Fox Control. A Tango Echo Delta Fox, 24 milhas do Oeste de Salvador, sobre o radar encerrado, mantendo o voo 025, no atraso de conhecimento do controle reportado, a frequência livre. Lima Fox, Pátio 5, direcionamento de Chimitaque. Azul 9237, pista 1 a 0, decolagem autorizada, vento 130 com 10 nós. Autorizado, decolagem 0, 9237. Faz bastante, chamou o céu? Pronto, cópia, é na sua frequência mesmo? Ah, foi o TAM 3895 que chamou? Acima. A cópia é aqui mesmo, tá pronto? Prossiga. Está autorizado Guarulhos 340, o nível via Zulu 1-0 até Taubaté. A decolagem é da 1-0, saída da EL, transição Motiva, controle 1-2-0 da Cima 8 e o transponder 5431. Voo 050, o ajuste na 0 além. Marcos 3895, chama pro Chibel Assinamento. Marcos, parabéns. Primeira vez que alguém fala da EL, transição Mótica. Semaninha aqui que fala da EL, lê da Mótica. Entendi, confirme. É, tipo 048, autorizado da presente, voar na produção Habitat 366. Controle Salvador, 9237, decolado na Dael Leda, mil pés. 9237, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída da Dael, após 2 mil pés, autorizado Leda. Azul 9237, subindo a 320, via Dael Leda, após 2 mil, direto Leda. Para São Paulo, Guarulhos, confirme. É Congonhas, senhor. Ok, 3745. Guarde só um momento para a cópia. É o seu plano... Para que hora seria a decolagem? Na decolagem eu dou 358. Ok, aguarde um minuto. Não recebemos o seu plano aqui. Aguarde, eu vou checar com o centro Recife. Só um momento. A saída inicialmente é... da transição ótima. 1162, reduz a velocidade para 1809, autorizado na produção Vitor 366. 1809, Vitor 366. Estabilizando, chamei a 337. R-6337, completo final do procedimento arrimado, chame torre em 1108, decimal 9. 1865. 1162, autorizada a descida para 2507, reporte passando de Serra Vitor 366, estabilizado. Autorizado 2500, reporte Serra Vitor 366, estabilizado, gol 1162. Portão 07, TAM 3895, está autorizado, chama o táxi. 1208, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. 6337, pouso autorizado, pistão a 0, vento 120 graus, 190 nós. Firmo, autorizado, pouso 190, vou chamar a 337. Bravo Serra Serra, mantém-se em condições visuais, confirmando a altitude 1.500 pés. Gente, mantenha 500 pés e o Bravo Serra Serra confirma o tipo de equipamento. Uma Fox autorizado táxi, reporte na Taxi Sofá. Mandei em Paris, por Bravo Serra Serra. Diturno, avô 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída da El após 2000 pés, autorizado Leda. Saída da El, subindo para 320 após 2000, voa Leda, o azul 4207. Capatango Kilo Romeu Oscar, não há tráfego a reportar no setor, tenha sequência livre. Salvador, Papá Romeu Marques, Juliette Mike, cruzando 220. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, acione identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 0620, ajuste 1016. Chegada Mari, 0620, 1016, ajuste Mike, Juliette Mike. Papa Romeu Bravo, Sierra, Sierra Controle. Plano para o centro e para a gente aqui também na torre. É, seu plano está sendo processado lá no centro do Recife e creio que dentro de alguns instantes teremos a sua autorização de tráfego, ok? Sim, graças pela explicação. Só sei que a gente pode estar na guarda. Ok. Sujo 895. Torre Salvador, muito boa tarde. Voo 1162. Voo 1162, avistado QNH 1016, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Autorizado, aguardando a autorização de pouso. Voo 1162. Terra Serra, confirma posição. Tio Bravo, Terra Serra. Salva voo 1556, posição 04, tiro andamento. RNAV, deixa para 2500 pés, reporte passando Serra Vitor 366. O ajuste permanece no 016. No 617, no solo 48, chame 219, livrar direito. 219, livrar direito. Chené 6337, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6337. É 3745, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia 3745. Pois, pouso autorizado, vista na 0, vento 1, 0 graus, 1 a 0 nós. Pouso autorizado na 0, gol 1, 1 a 2. Número 1 Fox decolado aos 49, Salvador 208, bom voo. Certo, bom dia, senhor. Até regresso. 8. E aguarde apenas o código transponder. Então está autorizando a São Paulo, número 340, decola com 0, direita da El. Morte, bandeira do Lula 0, pulbada, bandeira do Lula 6, voz voo, confissão, morte, bandeira do Lula 30. 308 aguardando o transponder, plano 3745. Plano 3745, correto cotejamento. Seu transponder é o 5465, chame pronto para o feedback acionamento. 5465, chame pronto para o feedback acionamento. Salvador, muito bom dia. Papa, Papa, Lima, Lima, Fox, decolado da 97, mantendo perfil da Coel. Papa, Papa, Lima, Lima, Fox, contato radar na decolagem, da via saída Coral, para o voo 100. 100, Lima, Lima, Fox. Lima, Fox, vou direto Coral. Vou direto Coral, Fox. Controle. Liga, Mike, é com Juliette. Mike, eu sou Juliette, mantenha as condições visuais via corredores, 1.500 pés, reporte Paris. Gente, Campinas, 176 a bordo. Autorizado, táxi da direita, ponto espera 1895, ator. Táxi direito, 1895, bom dia, voo 9556. Bom dia. Gente, Bravo Serra Serra, reporte visual com local de pouso. Serra Serra, Bravo Serra Serra. Boa, ano 62, bom dia, táxi de Alfa, chame na Juliette. Alfa, ajuda. 6337, observe a aeronave da TAM, taxiando pelo pátio e após a mesma livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 9. Módulo TAM, gate 9, meia-meia-meia-meia. Voo 1162, portão é 10, siga o Oceaner. Ligando o Oceaner, portão 10. Observe ali, graças. É meu Mike, Juliette, Mike, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.15. 4.000 pés, 1.015, Mike, Juliette, Mike. A Papa Palima, Lima Fox, confirme seu estimado de pouso. Aguarde, Lima Fox. Lima, Lima Fox. Lima Fox, controle. 1.508. 1508, copiado ali, mas não. Desculpa, é 1408. Corrigindo 1408. Serra 0048, complete final do procedimento RNAV e chame torre 118 decimal 95. 0048, médio colapso 0, vento no 30 graus, 109. Ali decorou 0.5, colete. Salvador, bom dia, 5048. Azul 5048, bom dia, ajuste 1096, continue aguardando o pistão 10 livre, 37 da Gol, 3 da iniciar a rolagem. Sim, aguardando 0048. Serra, Serra, tem uma frequência livre, bom pouso. Alfa Tango, essa é a identificação. 556, decolada 55, controle Salvador 208, bom voo. 208 no 556, bom. Voo Alfa Tango, 9 milhas para através da posição Conde, contato radar, mantendo nível de voo 125, voo ir na proa do VR Salvador, reporte quando pronto para descer. De Salvador, bom dia, 9556, decola Nazael, passando 1.800, 700. Voo 9556, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da El, até 2.000 pés, Leda. 2.000 Leda, saída da El, voo 9556. Papa Romeu, Max, Juliette, Mike, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reposta estabilizada. 10 e 15 autorizado a Renato, reporte estabilizado a Mike Juliette. Tudo Zero, Vandio Azul 2742, Santa Clara 160. Azul 2742, acena a identificação. Identificou, Azul 2742. Papai meu Mike, Juliette Mike, confirma a intenção de pouso, pistão 0 na 7. Pistão 0, Mike, Juliette Mike. Frente. Azul 2742, contato radar a 58 milhas nordeste de Salvador, mantém a nível de voo 160, voo na proa de Ponce para interceptar a chegada, reposta quando pronto para a descida. Proa de Ponce, reposta para a descida, Azul 2742. Minha 2, desça para 4.000 pés, o ajuste 1-0 com a meia. 4 Romeo Charlie Alpha Fox, mantém a linha do litoral 500 pés, reporte no parque do Açúcar. Alpha Romeo Mike, Juliette Mike, complete o procedimento Reinaldo Chame Torre 198 do Sinal 95. Complete Chame Torre 1895, Mike, Juliette Mike. Juliette, vou na Pedro Ceasa, reposto visual com a mesma. Vidão 1-0. Mike, Juliette, Mike, bom dia. Ajuste ao time do 1-0-1-6, continue em aproximação, guarda pista 1-0 livre. Guarda pista livre, Mike, Juliette, Mike. Tem uma foto autorizada para o destino. Autorizada a descida para altitude de tráfego, reposto para modificações de regra do Lima Lima Fox. Prossiga Papatango Lima Kilo X-Ray. É que autorizado o batalhão. Lima 2, 1, 3. Bom dia, está autorizado o aeroporto do Galeão, nível 360, via UPE 9857 até Moço. A saída é Dael, Leda, e após Leda, direto Irume, para interceptar o UPE 9857. A decolagem é da 1-0. Controle 120.8, transponder 5454. Autorizado 360, a gente decola 10 na saída da El Leda, depois direto Irum, vai ter que estar até 9857, depois direto Monte. Outra vez saída 1208, 5454 é o transponder, o Xanea 6213 está no 08. Xanea 6203, correto, só chamado para o chip de acionamento. Chamação, muito obrigado. Azul 5048, portão é o 01. 01, 048. Alvander Oscar Whisky, mantenha-se em condições visuais, acione o código 0135, reporte com a 220 milhas em Salvador para descida. Alvander Oscar Whisky, confirma o tipo do equipamento, pessoas a bordo. Controle Oscar Alfa Fox. Prossiga a Charlie Alpha Fox. Passou um pistão azul, senhora, da próxima viação. Papa Romeo Charlie Alpha Fox. Chame agora a torre na frequência 198 do sinal 95 para o cruzamento do campo. 295, obrigado. Oi, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Fox. Avião 198, decimal 9. Ai, tá bom. Solicita cruzamento do campo e um PGL em busca vida, pode prosseguir para a pouso, senão vai animar. Gente, trata 19 estado, mantém a linha do litoral, reposta através sul da Torre Salvador, está autorizado o cruzamento da final da 35. Então vai chamar para o cruzamento da 35, o Charlie Alfa Fox. Mike Eco Juliette, autorizado a final da 197, reporte passando através da RMA. Em 1251, alternando 238. Eu tenho duas notificações aqui. O senhor encontra-se na Enrimar ou em Salvador? Entra Enrimar, em descida para 2500 pés. Chame a torre em 198, decimal 95. 198, 95, certo. Júlio, boa tarde, vão 455 com aquilo. Vou no 455, acione a identificação via chegada Mari. Deixa para o nível de voo 050, ajuste no 016. Deixa o 050, pode voar o Serra Vitor 3 em areia? Na tentativa de chegar, do gol no 4. Ok, vamos. Deixa a pista livre. Terceiro atento, gol no 962. Mike Juliette, Mike no solo 02, livre à direita, chame 21 no decimal 9. Livre à direita, chame 219, Mike. Pronto, aí, Serra Vitor Fox para o cruzamento da final 35. Autorizado, de imediato cruzamento e mantenha o setor sul do aeródromo aguardando para cruzar 21, Charlie Alfa Fox. Certo, Charlie Alfa Fox. Mike Juliette, Mike Eco Juliette, está autorizado para os 97, vento 120 graus, 120 graus. Lá já tem um fiscal de pátio, ok? É só chamá-lo visualmente que ele está acompanhando a movimentação lá e ele dá o apoio. Chame a torre agora, 2895. Salvador, Mike Juliette, Mike Livronaio. Mike Juliette, Mike, tá aqui via Alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. E a Alfa mantém a sua Juliette, Mike Juliette. Ponto médio da pista, de imediato, reporte liberando o eixo, tráfego da rua, 5 milhas para o pouso. Sim, eu sou muito grato, está agilizando o Charlie Alfa Fox. Ah, o seu plano é para qual destino? Para descer o azul, 2742. Azul 2742, esse para nível 050. Para 050, 2742. Salvador 34, uma meia da SAM, vazio, 4, 7, 6, 4, 4. SAM 34, uma meia com a sendo identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 070, o ajuste no 015. 070 na Mari, 25, é o ajuste. Isso. Vai fazer um toque arremetido em busca vida e após consegue para animar, senhor. Excelente, reporte então o visual com busca-vida e posterior iniciando a arremetida. Certo. Afirmo, seu solo foi 04, chame livrando. Seu Marcelo, gol 1864. Aguardo. Charlie Alfa Fox, caso contado negativo com a torre na remetida, inicio com a 360. Certo.